Doutor 3170, Salvador, autorizado chegada à Mare, desça para 2000 pés, ajuste no 014. 2000 na Mare, 3170. Salvador, voo 896. 896, prossiga. Tá, cópia, João Pessoa. Autorizado João Pessoa, nível 370, via Pre-Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decolada 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5172, coteja. Confirme o controle. 120, decimal 8. Autorizado João Pessoa, 370, saída Puca, primeira curva esquerda. Up-wheel 58, 572, transponde 08, controle. Cotejamento correto, chama para pushback, Câmara, 896. Está autorizado, TAN 3170. Para o táxi gol no 606 com 32 a bordo, 32, alterna Fortaleza, 4 horas e 44 minutos. De 32 a bordo, altímetro no 014, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1985, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera, voo no 606, grava até a volta. Ciente. Papa Romeo Eco, Mike Oscar, chame a torre, 11895, solicite instruções para Paulo. Chamar a torre, 11895, para instruções do Eco, Mike Oscar. Torre Salvador, Papa Romeo Eco, Mike Oscar, para instruções. Eco, Mike Oscar, intenção de pousar na pista 17? Afirmativo, na cabeceira da 17, autorizado. Afirmativo, e após qual pátio? Na Bata Taxi. Afirmativo, Eco Mike Oscar, reporte final 97. Vento norte, 4 nós, ajustou no 014. Obrigado, Mike Oscar. Corre, Salvador, boa noite, voo 06. Quanto espera da 014? Voo 06, linha decola, vento norte, 4 nós. A linha decola, voo 06. Autoriza o Mike Oscar para a gente aproximar direto para o Alphacete, para avisar o coronado já vindo na 1-0. Afirmativo, é com o Mike Oscar, aproximação para 1-7, vento norte, 3 nós. Graças, Mike Oscar. Curta final, Mike Oscar. Deixa com o Mike Oscar. Voo 06, decolou 52, controle 120, décima 8, uma boa noite. 208, obrigado, até a volta. Controle, boa noite, voo 06, decolado, passa a 1700. Voo no 606, controle Salvador, contato radar. 606. Estou visual com o Eco Mike Oscar. Ele mesmo vai precisar voar na proa 40 por 35 milhas. Está autorizado, gol no 606. Obrigado. 3170, está autorizado a aproximação e ele é. Tem autoridade, ele é, 3170. Ah, como é que eu acho que é ciente? Uma boa noite. Salvador, eu vou no 994, tudo bem, estacionamento, portão. Autorizado, chama para o táxi. Salvador, voo no 8, 9:30. Prossegue operações no parque. Guarde no 8, 9:30, será o próximo para o pushback no setor? 8, 9:30. Ground Air Portugal, 024, muito boa noite. Understand, 1-1. Request push and start. Portugal 024, cleared for push and start, call ready for taxi. Need to push and start to resolve the taxi in Portugal 024. Boa. Nossa, meu irmão, nós 3170, final 10, visual. Então 3170, vento variável com 3 nós, pista molhada, livre pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, 3170. Controle Gol no 606, informa que na proa de par e de transformação. Gol no 606, chame agora Recife, frequência 12545, faça toda e qualquer modificação na sua rota. O Gol 1606. 2545, obrigado, bom serviço. Hein? Boa. Eu poderia confirmar o vento 3170? Prossiga. Pode confirmar o vento agora? Vento 340 graus, 4 nós. Entendi, obrigado. Solo 59, livrando a direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direito, decimal 9. 167 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa. No ponto de espera, torre 1, 8, decimal 9, 5, bom voo. autorizado, já alto, pode ser as 18, nosso lado. Salve, Salvador, boa noite, 370, livre. Vai estar, Pax, Alfa, Kilo, Pax 3. Alfa, Kilo, Pax 3. Tem uma previsão para um 896? 896, correndo com a equipe de solo, assim que o Portugal passar a retaguarda, está autorizado, senhor. Assim que o Portugal passar, está autorizado. Mas está aqui, 994, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento variável com 04 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento variável. Brawl, é Portugal. 024. Brawl, 024. Taxi, engine, to holding point. There, taxi style 118, small 95, school. KNH 1013 KNH 1013, how many people on board are there? We have 194 persons on board. 194, thank you, good flight. No 994, circulou 04, chama no 2019, muito bom. 94, bom demais, chefe. agora 994. 94, subir, mantenha 350, sair da PUC, em marcada. 350, PUC, ou no 994. Tower Portugal 0, 2-4, muito boa noite, aproximo. Mais 4-0. Mais 4-0, suporte que line up and take off. Mais isso, calma. Copy the wind, clear to line up and take off runway 10, and request after take off left turn at 020 to avoid weather if possible, direct to Chevy. Okay. Hi, Jack. This is the auto control. Copy that. After the copy, heading 020 to avoid weather, Portugal 020. Okay, after the captain last 020 for the auto control. Portugal 020. Heading 020. Boa noite, 96, 76, porta, 2:40, alterna Fortaleza para trás. Noite, 96, taxi vende no ponto de espera 2295, 2013. Confirme a frequência? 2895. Confirme. Ei, 896. 1994, passa 160, chama o centro 12545, alterna 12545, voo 994, contra mais. Obrigado. 2 Salvador, 1896, próximo, pode ser ali mantém 1896, 1900. Mantém 1896. Down 024 airborne. 024 airborne at 11. Contact Salvador Control 120 decimal 8. 08, Deus boa noite, obrigado. Salvador, muito boa noite, Portugal. 024 airborne, turning now left heading 020 to avoid weather. Portugal 024 clear, deviation, climb and maintain level 370. Deviation is approved and the climb flight level 370 is clear. Portugal 024 to begin. Autorizado a decolar, certo. Variável 5-9. Autorizado a decolar, igual no 8-9-6. Medicoloso no 4, chama controle, 1208. 1208, boa.